feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Sou o poder de Deus, pode mudar teu ser. Fortalece, Jesus me fortalece, eu posso todas as coisas.